tanto amei. Pensei que eu já tinha superado, mas percebi que me enganei. O beijo na boca não me excita, o toque na pele não arrepia. Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia. A porra do meu coração me odeia. Te ama, ele não aceita outra pessoa na minha cama. A porra do meu coração me odeia. Te ama, ele não aceita outra pessoa na minha cama. Ele não vai não. Happy. mestre. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. Ele não vai, não. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, capacete que lá vem pedrada. As Baroas. DJ Murilo Mix. DJ Murilo Mix. Não basta ser o número um, tem que ser original.

Sede, emoção.